Se você pensa que tudo está perdido e já não existe mais solução, se a angústia está sempre a dominar, os teus pensamentos te fazendo chorar, pare um pouco e pense, tem alguém que se importa com você, é só você deixar Jesus mudar a direção do seu viver.